artistes indépendants. C'est les musiques d'Open FM, chaque lundi soir de 20h à 22h avec Fred et Joachim. Radio Open FM. Il est 9h. Radio Open FM. 9h midi. Bienvenue au sol et à musique. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir d'être ici. Et bonjour à tous en direct des studios de Radio Open FM, les voix du Portugal, votre émission 100% soleil, on en a besoin ce matin, Johnny. Comment ça va, Mario? Ça va bien, et toi? Bon, ça va, bah, il faut bien, avec le temps qu'on a, on et peut que aller. Assez compliqué ce matin. Hein. C'est compliqué. Hier ça allait, aujourd'hui ça va moins bien. Hein. On va motiver les gens avec un peu de musique. Oui, on va leur apporter du soleil. Voilà, exactement. Bon, j'espère que tout le monde va bien et que vous êtes prêts pour 3 heures de direct, 3 heures de musique 100% portugaise. Exactement, avec des nouveautés de Jorge Novo. Oui, exactement. Qu'on va passer aujourd'hui, il y en a 3. ça lui fera un peu plaisir. On est tous un peu enroués, je crois. Ouais, c'est ça, c'est le temps qui modifie un peu la voix. Exactement. Allez les amis, pour nous contacter, si vous avez des dédicaces ou quoi que ce soit, c'est le 05 55 39 02 86. 05 55 39 02 86. Exactement. D'accord. Il n'y a pas de souci. C'est caché. Comme le steak. Allez les amis, on part tout de suite en musique avec... on retrouve tout de suite Christophe Maleiro. Ouais, notre ami Christophe Maglia, s'il veut nous appeler ce matin, il n'y a pas de souci. Voilà, s'il nous écoute. Voilà. Allez les amis, on part tout de suite avec Vangarota, Christophe Maglia. Garota, mexe comigo.

Anmour, fado loucura. Na rádio Pan FM, as vozes de Portugal. Da vida que nos juntou. E se vocês não estivessem a meu lado, então não havia fado. Fadistas como eu sou, nesta voz tão dolorida, é culpa de todos vós, poetas da minha vida. Mascarada do Norte, Irmãos Justino. Bom dia, bom dia, bom domingo. Novo meio-dia, as vozes de Portugal. Você ainda é um menino. Apesar da distância e do tempo, eu não posso esconder. Tudo isso eu às vezes preciso escutar de você. Beijo, Laura, me leve pra casa, leve.

Ai mistura com pimba, pimba com lambada. Olha, olha, olha. Vira milho. Siski, lambada. Lambada. Paga pra cima. Eu vou pra lambada. Está lá uma grande confusão, hein? Essa sombria. Ui, ui, ui, ui. São elas. Espera aí. Isto tá arrecadação. Toma lá. Les voix du Portugal, c'est chaque dimanche sur Radio Open FM avec toute la chaleur, la culture, l'actu et les nouveautés musicales du pays. Rendez-vous pour 3 heures de guérilla. pensares que tão sorte? Obrigado, Zé do Pipo. Afinal, acabas por ser o autor deste meu grande sucesso, que já tem 30 anos. Banhar-nos à praia, fomos tu e eu, mas que grande bronca nos aconteceu. A minha camisa, o vestido teu, quando a noitinha nada apareceu. Sim, estavas na praia, estavas tu e ela, eu bem cá de longe a dar uma olhadela. Então não resisti, fazer-te uma partida, ficou-te na cabeça para o resto da vida. Muito dinheiro, caro também não. Viemos a pé, fizemos serão. Muito envergonhado, saímos dali. Eu em tronco nu, tu em biquíni. Não tinha dinheiro, caro também não. Viemos a pé, fizemos serão. Oh, Nelinho, escuta lá bem. Que cena louca, que cena louca. Porque fui eu que vos tirei a roupa. Estava armado em camarim. Graça foi ideia minha. Que cena louca, que cena louca. Porque fui eu que vos tirei a roupa. Estavas armado em camarinha. Toda a desgraça foi ideia minha. A petite dédicace. Oh, petite dédicace. Oula, j'ai du mal ce matin. Petite dédicace ce matin à notre ami Florent Lim. Toi, vos beijar na boca. Conta-me tudo a sorrir. Não penses em desistir. Como gostava de ouvir que dissesse. Vou beijar na boca. Desliga e começa já hoje a pensar em recuperar. Não percas tempo, é o momento de mudar tudo na vida e outra vez ser feliz. Vê-se-lhe a corda e não demora, esquecer para sempre e arrancar o mal pela raiz. Vou beijar na boca. Chega de ficar triste a chorar. Je remercie Florent Lim pour cette musique. Muito obrigado. Toi, vou beijar na boca. Vai acontecer. Merci, Florent. Les voix du Portugal, c'est chaque dimanche sur Radio Open FM avec toute la chaleur, la culture, l'actu et les nouveautés musicales du pays. Rendez-vous pour 3 heures de plaisir. Faire 3 heures de plaisir. En direct de 9h à midi avec vos animateurs. Les voix du Portugal, tous les dimanches, exclusivement sur Radio Open FM. Au plaisir est ici. Luis Manuel. Aya festa na aldeia. Luis Manuel, Rádio Open FM. Agora, ouvir uma novidade de Michael Freire. De Michael Freire. Michael Freire. Sonhar é viver. Não é? É, como não tem muitas músicas portuguesas. Ah. Por uma vez. Até está bom. Está bem. Bom. Michael Freire, Radio Open FM 97.9. Les voix du Portugal. Merci Johnny. On reviendra vers toi tout à l'heure pour un petit point météo. Oula. Thank you.

Bem-vindos a todos neste domingo de manhã das 9 ao meio-dia, a sua rádio, a Rádio PNFM, a sua emissão, As Vozes de Portugal. Tudo bem, Johnny? Tudo bem, tudo bem. On se fait un petit point météo d'ici 5 minutes? Ouais, on va essayer. Ah, il me met une colle. Allez, Joe, on y arrive dans les studios de Radio Open FM, les voix du Portugal. Bon dia, bon domingo à tous. Portugal, estava tudo igual como eu deixei. Não quero lembrar agora, tudo foi embora, só eu fiquei. Se eu voltar a sair desta linda terra, prometo voltar. Minha terra sem igual, ó meu Portugal, para te abraçar. Sempre verdejante, com histórias tão bonitas no meu coração, mas já tão distante. A distância não tem fim, e mesmo lá longe, sempre a recordar. Vendo na solidão, o meu coração pede para voltar. Soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir d'être ici. Et rebonjour à tous. Rebonjour à tout le monde. Il est 10h12 exactement. On va faire un petit point météo en direct live avec Monsieur Johnny dans les studios. Oh là là là là là là, il me pose une colle dès le matin. Allez Johnny, un petit point météo. Un petit peu météo, eh bien, dans les studios déjà, au niveau des studios dans Limousin, on a un mauvais temps ce matin, mais normalement on devrait avoir des éclaircies dans l'après-midi, peut-être vers fin d'après-midi. Fin d'après-midi, tu vois. Ouais, je compte faire un barbecue. J'ai envie qu'il y ait un peu de soleil quand même. Ou peut-être quand je ferai du feu, ça va peut-être éclaircir. D'accord. Ouais. Sinon, dans la France, ben, il y a du soleil cet après-midi, côté La Rochelle, après Marseille, Nice. Sinon, tout, pratiquement toute la France est un peu dans les nuages. Il est un peu dans les nuages. Voilà. Un peu dans les nuages. Ok. Voilà.

muito bem-vindos a todos neste domingo de manhã das 9 ao meio-dia, as Vozes de Portugal. A Rádio Pan FM. Manu Alves. Dançando. Avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune. Au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. O prazer está aqui. Força, força, Johnny, força. Força. In force. Bon, la météo au Portugal, c'est pas compliqué. C'est nuageux un peu partout. C'est un peu pareil comme la France, quoi. Pas de chance. Chez nous, quelques éclaircies. Chez nous, au Portugal, bien sûr, notre région, Aveiro. Quelques éclaircies, mais pas beaucoup. Après, il faut y aller carrément à Faro. Si on veut avoir du soleil, il y a des belles plages. Voilà. Sinon, voilà, c'est comme la France. C'est nuageux. D'accord. Merci beaucoup, Johnny. Au niveau des températures, ça reste dans les 20 degrés. Ah oui? Ouais. Fait pas très chaud, du coup? 23, pas très chaud. On ira quand même? Il n'y a pas le choix, hein. Il n'y a pas le choix. On ira quand même. Merci beaucoup, Johnny, pour ce point météo au Portugal. De rien, on essayera de faire mieux pour la prochaine fois. Oui, on va essayer de s'arranger. Au fur et à mesure, on va y arriver. Muito obrigado, Johnny. De nada, de nada. Acordeon, Linda Morena, bem-vindo! Naquele baile da aldeia toda a gente dançava. Estava lá uma morena, era quem eu procurava. Ai, aquela donzela com seu olhar sincero. E disse, és tu que eu quero. Abraçados os dois, começamos. pensar. Tem encostado a mim, começou a sussurrar. Seu corpo, seu sual me deixam louco de paixão. Seu perfume fascina este meu coração. Não pude resistir ao seu olhar. Morena, vou-te beijar. Morena, vem cá, vem cá. Micaela Cordeon. Esta quero ser o teu pai. Tá fora, vizinho, tá fora.

Aqui temos a Mariana. Olá, Mariana. Um aplauso para a Mariana. Bom dia. Pelos caminhos de Portugal, vi tanta coisa. Mário Gil, pelos caminhos de Portugal. Quem é? Mário, não és tu, não. Pelos caminhos de Portugal. Talvez no fim do mês de julho. Vais pelos caminhos de Portugal, mas não agora, a gente ainda te precisa aqui. Ah, tá bem, pronto, vamos continuar a trabalhar, não é? Mas tem que ser. Pronto, olha, bem-vindo. Chego, de Viseu fui para Lamego e cheguei à Vila Real. Pelos caminhos de Portugal, vi tanta coisa linda de um mundo sem igual. E traz os montes com carinho e Bragança, terra cheia de amizade, de amor e de esperança. E vi aldeias, o Parame, o Biuzeve, onde nasceu minha mãe e uma infância feliz teve. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda que o mundo sem igual. Estive em Chaves, vi o bom Jesus em Braga. De Monção fui pelo Minho, onde a beleza não se acaba. Fiquei contente em Viana do Castelo e de Povo do Varzinho ao Porto que eu tanto quero. Meu rico Espinho, meu rico Aveiro, e depois fui por Figueira da Foz. E de Leiria, Nazaré e Alcobaça fui por Caldas da Rainha. Darei logo após. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda que o mundo tem igual. Lá em Peniche comi boa caldeirada, em Sesimbra foi sardinhas e em Setúbal sol molhada. Vale do Lobo, lá no Algarve, Portimão, em Tavira e em Faro eu deixei meu coração. Terra da Estrela, que é tão célebre, a boa Évora e a linda Porto Alegre. Castelo Branco, Coguilhã e já não tarda, a terra do meu pai, a tão querida guarda. Pelos caminhos de Portugal, vi tanta coisa linda, vi o mundo sem igual. Tenho que ir à Madeira e aos Açores, à procura de belezas e também novos amores. Sei que me falta muita coisa e boa, porém já estou bem contente, pois vi o céu, eu vi Lisboa. Eu vi o céu, eu vi Lisboa. Eu vi o céu, eu vi Lisboa. Eu vi o céu, eu vi Lisboa. Eu vi o céu, eu vi Lisboa. Ba ba ba ba ba, coração. Beijinhos e com a palma da mão, bate, bate, bate, o enganado senti. Quanto mais me bates, quanto mais gosto de ti. O rapaz quando é solteiro e gosta da namorada, não lhe pode bater muito, não lhe pode bater muito antes dela estar casada. E quando ele quer bater, ela diz-me com ternura: olha que o meu pai está a ver, olha que o meu pai está a ver, isto bater noutra altura. Mas depois do casamento, podes bater à vontade. Tens o meu consentimento, tens o meu consentimento, se me deres felicidade. Bate, bate, bate, bate, bate ao coração. Bate com beijinhos e com a palma da mão. Bate, bate, bate, que eu ainda nada senti. Quanto mais me bates, quanto mais gosto de ti. A mulher quando é solteira e gosta do namorado, não lhe pode bater muito, não lhe pode bater muito, que ele pode estar cansado. E quando ela quer bater, que ele diz-lhe com carinho: olha que nos podem ver, olha que nos podem ver, envergonha um bocadinho. Mas depois do casamento, tens que dar e receber. Vai ser a todo momento, vai ser a todo momento, que eu vou andar a bater. Bate, bate, bate, bate, bate ao coração. Bate com beijinhos e com a palma da mão. Bate, bate, bate, tu ainda nada senti. Quanto mais me bates, quanto mais gosto de ti. Bate, bate, bate, bate, bate ao coração. Bate com beijinhos e com a palma da mão. Bate, bate, bate, tu ainda nada senti. Quanto mais me bates, quanto mais gosto de ti. Bate, bate, bate, bate, bate ao coração. Bate com beijinhos e com a palma da mão. Bate, bate, bate, que eu ainda nada senti. Quanto mais me bates, quanto mais gosto de ti. Bate, bate, bate, bate, bate com coração. Nesta noite louca, vem ficar comigo. Quero me perder e ter logo que ver. Nesta noite louca, de Márcio Praia. Vesti uma roupa nova, comprei uma rosa para te oferecer. Tenho o melhor perfume, sei que esta noite vais enlouquecer. Vem que eu já não aguento ficar um só momento à tua espera. Preciso de carinho, de amor sincero. Vem para mim, roupa nova, comprei uma rosa para te oferecer. Tenho o melhor perfume, sei que esta noite vai ser louca. Linda de Souza, Malhão, Malhão. Ai. Malhão, Malhão. Malhão, Malhão. Ai. Pronto, vamos ouvir até o Malhão, Malhão, Linda de Souza. Os nossos amigos todos aqui que estão aqui em França, aujourd'hui c'est o jour de vote. Ah, je vote pas. T'as pas été voté? Non, je vote pas. Moi non plus, j'ai pas la carte d'identité. Linda de Souza, Malhão, Malhão. As Marias, oh Malhão, Malhão. Quem te deu as Marias foi um caixeirinho, outro rintintintinho, as pernas feias. Foi um caixeirinho, outro rintintintinho, as pernas feias. Amigos com classe. Magui Loraero. Tirulirulo. Vamos lá. Nossa amiga. Magui Loraero. Magui Loraero. Lorsque j'étais petite, petite, petite, en allant à l'école, je chantais ce refrain. Et déjà ma grand-mère, grand-mère, grand-mère, le fredonnait ma gueule sur le même chemin. Ce jour-là, quand j'allais au tableau, je n'attrapais jamais de zéro. Pour monter de classe, apprends cette chanson. Sans même ouvrir tes livres, tes livres, tes livres, sans user de salive, tu sauras tes leçons. Tes parents s'écriront étonnés, on a fait un enfant surdoué. À semer la panique dans toutes les écoles. Au diable la grammaire, l'histoire, les sciences. On siffle la musique, on copie les paroles. On a même entendu tout à l'heure la maîtresse chanter au directeur. Thank you. Lourivinha de Cris Ribeiro. Cris Ribeiro? Cris Ribeiro. Oh, Laurentinha, vem à janela. Bom domingo de manhã com, na companhia do Johnny. E fecham bem as janelas se chove no vosso lado. Chove? Ah, lá diz sim. Ah. A gente, tá bom. Tá bom. Olha, vamos agora ouvir... Lourivinha. Lourivinha. Cris Ribeiro, vamos lá. Tchau. Calma aí, meu. Oh. Meu, aquele ali não, Cris. Tá vazio mesmo. Oh, Cris. Aí, tá calmo. Oh, Laurinha, vem à janela ver o teu amor. Ai, Cris. Valeu. Radio Open FM, 9h midi, les voix du Portugal. Embora, de regresso ao paraíso, meu querido.

Portugal, en direct de 9h à midi sur Radio Open FM. Single de Michael Freyr, Sognar e Viver. Nos dias de luta encontra razão.

Vamos para a festa. Vamos lá. Então vamos entrar na festa então, com Mike da Gaita. Mike da Gaita? Mike da Gaita. Ah, isso está bem. Vamos entrar na festa. Vamos à festa. Musique portugaise. O prazer está aqui. Magui Loureiro, hommage à Linda de Souza avec son dernier titre, Linda. Exactement. Donc, elle va être là le 16 novembre, Boussière-Poitvin. Ah oui, au repère des artistes. Et nous, on y sera. Nous, on y sera, bien sûr. Nous, on y sera. Quand tout le monde. monde l'ignorait. Elle a lutté seule étrangère pour qu'enfin elle soit remarquée. Linda, sa vie ressemble à ses chansons. Il y avait du jour bleu, des jours noirs, de bonheur et des trahisons gravés au fond de sa mémoire. Elle ne vivait que pour la musique, celle qui vient du fond de l'âme, comme un fado un peu magique qui n'éteindra jamais sa flamme. Elle ne vivait que pour la musique, celle qui vient du fond de l'âme, comme un fado un peu magique qui n'éteindra jamais sa flamme. En marchant toujours droit devant, sans jamais regarder derrière, chanter avec son cœur d'enfant. Linda, et dans les moments les plus durs, le public était au rendez-vous pour poursuivre son aventure et l'aider à rester debout. Linda, entre l'amour et le chagrin, sa voix jamais ne s'éteindra. Elle restera jusqu'à la femme que rien n'arrêtera. Elle ne vivait que pour la musique, celle qui vient du fond de l'âme, comme un fado un peu magique qui n'éteindra jamais sa flamme. Elle ne vivait que pour la musique, celle qui vient du fond de l'âme, comme un fado un peu magique qui n'éteindra jamais sa flamme. Elle ne vivait que pour la musique, celle qui vient du fond de l'âme, comme un fado un peu magique. Denis Brits, Beijing na boca. Non, la tua. Denis Brits, Beijing. Beijinho na boca. Se for na cara, pode cair no chão. Beijinhos, beijinhos. Dá-me beijinho na boca, para ver se chega ao coração. Beijinhos, beijinhos. Dá-me beijinho na boca. Se for na cara, pode cair no chão. Quando eu te vi, logo te pedi para dançar. E tu não hesitaste, ai de mim gostaste e fomos bailar. Quero teu amor, sentir teu calor, quero teu carinho. Mas isto só vai acontecer quando tu me deres um beijinho. Dá-me beijinho na boca, para ver se chega ao coração. Beijinhos, beijinhos. Dá-me beijinho na boca, se for na cara pode cair no chão. Beijinhos, beijinhos. Dá-me beijinho na boca, para ver se chega ao coração. Beijinhos, beijinhos. Dá-me beijinho na boca, se for na cara pode cair no chão. Gosto da liberdade, nunca tive a vontade de me amarrar. Mas quando eu te vi, logo senti que tudo ia mudar. Estou apaixonado, estou cansado.

FM. 9h midi. Bienvenidos à l'ensemble et à musique. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune. Au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir est ici. Et oui, c'est la fin malheureusement. Déjà ? Ben oui, ouais. Tu voulais rester encore un petit peu. Ah. 9h midi, c'est les voix du Portugal en direct sur Open FM, sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, voilà. Ben c'est fini pour aujourd'hui, l'émission est terminée, on va vous souhaiter un très bon dimanche, un bon dimanche après-midi. Exactement. La matinée, elle est terminée. Voilà, voilà. Moi, je vais abandonner les deux prochains week-ends, je vais abandonner mon collègue Mario. Ah, voilà, voilà. Il va être un peu triste, mais bon, j'espère que vous serez là pour le soutenir. Oui. Moi je serai là de temps en temps aussi, parce que sinon. Oui. Voilà. Sur les réseaux, mais pas. Voilà, je serai pas en direct. On va faire encore deux week-ends, puis après, voilà, après, comme c'est les vacances, tous les Portugais sont repartis, enfin, sont partis au Portugal en voilà. Vacances, tout ça. Dont toi-même aussi. Dont toi, dont moi. Voilà. Voilà, donc, voilà. On essaiera de faire encore deux émissions, et puis après, voilà. Et on se retrouvera à la rentrée. Hein. Voilà, à la rentrée. À la rentrée, au mois de septembre. Ouais, exactement. Sur ce, on vous souhaite un bon dimanche. Voilà, et pour tous les gens qui partent, qui sont en vacances, qui partent au Portugal, eh ben, bonne route à tous, soyez prudents sur les routes. Exactement, exactement. Passez des bonnes vacances, pour ceux qui partent en vacances, bien sûr. Eh oui. Ben oui. Et ceux qui travaillent, mais il faut travailler. Et partir peut-être au mois d'août. C'est ceux qui partent au mois d'août. Allez les amis, on vous souhaite un bon dimanche et puis on vous dit ben, à la semaine prochaine alors. Allez, bye bye à vous et à la semaine prochaine avec Mario. Voilà. Moi je serai pas là. Ça marche. Ciao ciao. Allez, bon dimanche à tous. Ciao ciao et à dimanche prochain.